Eu não vou só, não sou só mais um. Sou do time que parte pra cima como campeão. Sou da massa que canta, que vibra, que acredita e dá o seu melhor. Vamos nessa minha Paraíba, todos querem ouvir tua voz. Oh! Oi, me disseram que na terra de Sivuca tem pandeiro, tem muvuca, mas não existe futebol. E a conversa que lorota da moléstia, vou provar que tu não presta também de medo que só. Pode nos ter muito dinheiro na jogada, muita coisa estruturada que o povo vão aproveitar. Mas isso nunca foi motivo nem desculpa para não haver desculpa e a torcida se empolgar. O grito ecoa no estádio, tá bonito de se ver. Tanto faz o adversário pra galera enlouquecer. Todos juntos por um tempo, deixa o caldeirão ferver. Solta essa voz, eu não vou só, não sou só mais um. Sou do time que bate pra cima como campeão. Sou da massa que canta, que vibra, que acredita e dá o seu melhor. Vamos nessa minha Paraíba, todos querem ouvir tua voz. Arrocha o nó, Johnny Boy! E tem um belo, tem um galo e a raposa. Ninguém vai dormir de toca, deixando o outro ganhar. Tem dinossauro, tigre, gritando, era um macaco. Nenhum deles está no papo, quero ver quem vai levar. E olha a cobra ficando pro vão azul. Bom pra mim, bom pra tu, é quando a rede balançar. Quando pede nos tem cana, que de jeito sempre vem. Preso pelo com a mania de mandar. E a bola majestosa, a pista principal. A hipnose é coletiva, ganha todos por igual. Enrolando caprichosa, vai cruzar a linha do gol. Oh, solta essa voz, não vou só, não sou só mais um. Todo time que tá aqui pra cima como campeão. Sou da massa que canta, que vibra, que acredita e dá o seu melhor. Vamos nessa minha Paraíba, todos querem ouvir tua voz. Não sou só, não sou só mais um. Sou do time que parte pra cima como campeão. Sou da massa que canta, que vibra, que acredita e dá o seu melhor. Vamos nessa minha Paraíba, todos querem ouvir tua voz. A nossa voz, nossa voz, a nossa voz.